de luces reflexores, abertura do pensamento, luces douradas fluindo, reflexores, en os menos que esos ojos más, abertura dos sentimentos, abertura do corazón para crianças y afligidos pela fome, sufrimiento y decepción. Equilibrar o que ven e o que va. Equilibrio en ese que pode. Equilibrio no ato e de allí. Nos también falar de culturas que son arremesas de educación. Nos también falar de esfuerzo e vontade. Nos también falar de crianças desabrigadas por abuso o doenças selados con un legado que no debe ser. Há un monte de dinheiro no mundo, muito deste mal distribuído, mas também pessoas fazem esforços para distribuir melhor. Abertura do pensamento, luzes douradas fluindo, reflexões em os menos que se só os mais. Abertura dos sentimentos, abertura do coração para os afligidos pela fome, sofrimento e decepção. Equilibrar o que vem e o que vai. Equilíbrio nesse que pode. Equilíbrio no ato e de agir.